sexo. No supermercado. Que sexo, sexo, sexy. Galã de vitrine. Que sexo, sexo, sexy. Galão de vitrine. Sex, sex, sexy. Galão de vitrine. Trocou a mulher por uma TV colorida. Trocou a mulher por uma o quê? TV colorida. E agora só sonha com ela. A estrela da novela. Ela. É ela. Dolores descartável. Dolores, Dolores descartável. Dolores descartável. Dolores, Dolores descartável. Dolores descartável. Descartável como você num supermercado como esse? Sou louca demais, Dali. Você e seus poderes supérfluos, não é? Eu estou buscando sucesso instantâneo como Todd. Disfarce, Dolores. Que? Alguém está nos seguindo? Só pode ser ele. Quem? O empresário canalha, o cafajeste, o Crápula. Que demais, Dali. Você bem que poderia gravar um rockinho. Afinal, onde está sua modernidade? Dinheiro, iates, mansões, sim. Champanhe, sim. Mulheres, sim. Outras coisas mais. Ah, Dolores, você poderia muito bem ser minha madrinha. Mas que gostosura. Você já viu essa liquidação de pasta de dente? Então que tal este desodorante de ornitorrinco? Dolores, Dolores, Dolores.